Nosso tema hoje é perdas. Você a suporta? Então, a gente vai tentar conversar um pouco sobre esse assunto. Primeiramente, a gente poderia dizer que a gente só pode perder aquilo que a gente tem. A gente não perde o que a gente não tem. E muitas vezes nós interpretamos isso de uma maneira errada. Emocionalmente, a gente se desestrutura por coisas que acontecem e que não estão ao alcance de nós termos uma atitude direta sobre aquilo. Então, como eu disse, eu perco aquilo que eu não tenho? Não, né? Então, para a gente começar, às vezes, a mudar a maneira de ver as coisas, os pontos de vista que nós temos sobre determinado assunto, ou que muitas vezes nós nos negamos a tratar. As perdas, elas podem ser materiais, ou elas podem ser afetivas, emocionais. E qual delas ela é mais importante? Qual delas mexe mais com a gente? Eu diria que isso depende de cada um. Depende do apego que a gente tem às questões materiais, que muitas vezes nos desestruturam de uma maneira, chegando até a consumir a nossa vida física. Pela maneira como a gente se relaciona com as coisas materiais. E as perdas afetivas talvez fossem mais difíceis de serem tratadas, porque normalmente a gente não trabalha essas questões da maneira como deveria ser trabalhada. Então, a questão afetiva é natural. A gente, no momento de uma perda, a gente manifestar alguns sentimentos, algumas emoções fortes, dependendo, como eu disse, do significado que elas têm para nós. E a gente nota que as mesmas perdas, elas são, diria, interpretadas de maneiras diferentes por pessoas diferentes. E a gente pergunta por que que alguns têm uma postura e outros têm outra postura. Não por deixar de gostar de alguma pessoa mais ou menos do que a outra, mas pela maneira com que a gente, eu digo de novo, interpreta o mundo. Que tem um evangelho que todo mundo conhece e que a gente precisa insistentemente compreender o que está escrito dentro dele, para que essa nossa relação durante a nossa vida ela não seja tão emocional, tão forte, a ponto de desequilibrar-nos. A gente vê nos relacionamentos muito comum, principalmente casais, né? Onde a gente perde o outro. E acontece o quê? A nossa vida, ela vai a trancos e barrancos a partir daí. A gente vê isso todos os dias. A gente vê nos jornais coisas que acontecem em nome de perdas. Perdas dentro de um relacionamento. Então, como é que nós podemos dizer que nós amamos alguém e no momento que essa pessoa decide que não quer mais viver conosco, a gente passa então a odiá-la, a ter raiva dela, a querer o mal dela. E por culpa desses sentimentos, a gente acaba dando vazão a situações práticas, físicas, como eu disse antes, arruinando a nossa própria vida. Então essa perda, de que maneira que eu vejo isso? De que maneira que eu interpreto? De que maneira que eu vejo a minha posição nessa vida? No que eu realmente acredito? No que eu realmente coloco a minha fé? Tudo isso que foi dito fecha com essa questão do que eu acredito. Se eu acredito que se eu ficar sozinho vai ser a minha ruína, então vai ser a minha ruína. Se eu acredito que eu perdi um bem material e aquilo tinha um significado muito grande para mim, eu talvez não consiga dar a volta. Se eu acredito que aquela pessoa que conviveu comigo e desencarnou, ela era tão importante na minha vida, ao ponto de que a falta dela, a falta física dela, se torna insuportável, então realmente vai ser insuportável. Então, de novo a pergunta, no que eu acredito? Todos nós acreditamos em Deus, mas que Deus é esse que a gente acredita? Quando as coisas boas acontecem, eu acredito que Deus existe e que Ele atua e que Ele é bom. Mas quando as coisas acontecem, não que sejam ruins, mas sob o meu ponto de vista elas não são boas, elas não são de acordo como eu gostaria que elas fossem, elas não acontecem como eu quero que elas aconteçam, aí então eu passo a duvidar de Deus. Eu passo a discordar das coisas que acontecem. Então, é por isso que eu pergunto. No que nós acreditamos? No que nós sustentamos a nossa fé? Quem é Deus para mim? E essa pergunta ela tem que ser repetida. Ela tem que ser vivenciada. Ela tem que ser estudada. Ela tem que ser pensada todos os dias. Ela tem que ser tema dentro da minha casa. Para que a partir do entendimento que eu vou tendo e vou ampliando, eu comece a mudar esse meu relacionamento com as situações que o mundo vai me colocando. Não são boas, não são ruins. São situações. E eu é que tenho que aprender a me relacionar com elas, a compreender as coisas que vão acontecendo. Quando a gente fala em perda, a gente pensa muito na perda de pessoas. É normal. Uma das definições da palavra perda no dicionário é perda de pessoas queridas. E de uma maneira que a gente aprendeu assim e vem mantendo dessa maneira, é que eu penso sempre em mim quando as coisas acontecem. Eu não tento ver dentro de um contexto mais abrangente ou até no que seria melhor para outra pessoa. Eu penso apenas em mim, no que eu estou perdendo, no que eu estou sendo privado com essa perda. Então é uma forma de visão egoísta. E o egoísmo é se fechar, né? É ver apenas o meu mundinho e não ver o benefício do outro. Muitas vezes tem uma pessoa que está doente, muito doente, sofrendo, e que naquele momento talvez o desencarne seja para ela a melhor solução. Mas nós queremos mantê-la perto de nós. Nós sofremos com essa ausência, mesmo que ela não consiga mais se manifestar como ela gostaria. Então não nos cabe, né, esse julgamento do que é o certo e o que é o errado. Porque o nosso julgamento ele é muito pequeno, ele é muito humano, ele é muito egoísta. A gente julga de acordo com aquilo que a gente sente, daquilo que é conveniente para a gente. De que maneira, então, a gente vai passar a se relacionar com essas situações? Como eu disse antes, o sentimento, ele vai existir sempre e ele é necessário. A gente deve vivenciar e sentir cada momento da nossa vida. É necessário, isso é fundamental. Mas uma coisa é sentir, a outra é ficar aprisionado e muitas vezes ficar apenas em volta daquilo, esquecendo todo o resto, todas as outras coisas que acontecem de bom. Todos nós temos diversas pessoas ao nosso redor, todos os dias. Pessoas que são muito importantes para nós. Todas elas trazem alguma coisa para nós. E às vezes a gente acaba focando naquilo que a gente não tem. Seja na perda material ou seja na perda afetiva. A gente acaba focando no que a gente não tem e acaba provocando um sofrimento voluntário em cima disso. Quando a gente deveria tentar compreender o que que aconteceu, o porquê que aconteceu e da necessidade daquilo. A gente já ouviu a frase várias vezes, né, que diz que nada é por acaso. Tudo que acontece, acontece dentro de uma perfeição, de uma organização dentro do universo. Então, no momento que a gente começa a compreender melhor isso, e começa insistentemente a plantar essa ideia dentro de nós, a gente começa a ver a coisa de forma diferente. A gente começa a se posicionar de forma diferente. E talvez aí a gente possa se libertar um pouco mais dessa influência material que a gente sofre. Então que a gente possa pensar nessas perdas de uma maneira mais fraterna, de uma maneira mais racional. De que forma que eu posso realmente aprender com cada perda que acontece na minha vida? O que que eu preciso aprender com cada coisa?